Yes, hello, avejante vírus. Yes, this is Carlos from Brazil, my English not good, but I wanna say that I want my money back because I fell in scam of Nigerian prince. Fuck Nigeria, passei por scam of prince de merda, pago de meio e me dá lá tudo de moeda, toma Bradesco, só heavy miséria. Fuck Nigeria, I fell for scam of prince de merda, pago de meio e me dá lá tudo moeda, não é Bradesco, só heavy miséria. Fuck, I hate to say, I hate the main, AVJ fuck you gay, the main, that's the word homo, como pago? O aluguel, my bro. This shit fetish shit, what I do? Prince of Nigeria, fuck you. This shit fetish shit, what I do? Prince of Nigeria, fuck you. Nunca confie num site que mostra mulheres gostosas. Isso é sacanagem. Ninguém na Holanda tá de marido. É tudo mentira, vão fuder contigo. Não caio mais nessa, não sou mais bobinho. A partir de hoje não uso mais pin. Fuck this fame, money fin. I don't creep, cash to get bigger, bigger. I try to help the prince. The prince fuck my Bradesco. The prince is very fast. I fuck the prince, I como Lego. I go to Nigeria. Tem mil também, é divide um shit. Prince of Nigeria is gay, I fuck his mom and that's just lit. Fuck Nigeria, a favor scam of prince de merda. Pago de meio e me dá lá tudo de moeda. Nova Bradesco, só heavy miséria. Fuck Nigeria, a favor scam of prince de merda. Pago de meio e me dá lá tudo de moeda. Nova Bradesco, só heavy miséria. Hello, this is Nigerian prince. I have to tell you that I need your Bradesco account to finish up the things that I had to do to my country. I will send you money back when I get a better life in Nigeria.